acorda, bate na minha porta todo santo dia. Me responde perguntas que eu não perguntei. Ah, se eu escutasse o que minha mãe dizia, pra manter o juízo eu tô matando rei. Ei, ei, ei. Com quem fala mal eu não vou perder o sono. Mundo natural que eu não vou perder o sono. Navegando em pouco vento, eu ando preocupado, eu tenho pouco tempo. Ou talvez eu tenha muito tempo, seu potencial e foi só 1%. Então foda-se esses pelas, saco, eu tenho um bom faro pra prever otário, mano. Eu tento me manter intacto, tenho me poupado, mas você é claro agora. Quanto vale a fomentação do ódio? Quanto vale o sucesso a qualquer custo? Quanto vale o dinheiro de papel, o ouro e o pódio, a miséria ou o luxo? Quanto vale a sua vida vivida? Tere cuspida de volta no espaço sem nem ter vestígio. Sei nada vai mudar, por enquanto em pouco tempo, mais ou menos vou ser justo. É sem saída, eu tô escalando os blocos. Sou dono da minha vida, eu sou dono dos negócios. Disciplina e respeito vale bem mais aqui. Eu sei que o ego é uma armadilha. Assumo meus riscos, vivo outra lei. Não julgue, eu faço pela minha família. E eu não vou seguir ninguém. Ah, se o mundo descobrisse o poder que a mente tem. A vida bate na minha porta todo santo dia. Me responde perguntas que eu não perguntei. Ah, se eu escutasse o que minha mãe dizia, pra manter o juízo eu tô matando rei. Ei, ei, com quem fala mal eu não vou perder o sono. Mundo natural que eu não vou perder o sono. Meu maior inimigo de mim mesmo, eu tô ficando cada vez melhor. Uma parte de mim vai pra cada texto, tudo vem e volta sempre ao pó. Como quem escreve uma bíblia, raps viram profecias. Pensamento vira ouro tipo alquimia, sem alegoria na categoria Pode planejar, vida muda tudo como tem que ser. Como vou dizer? Que a vida é um ditador e o pensamento é rebeldia. Tudo muda, mas não vou me perder. Tenho um mapa, então não vou me perder. Nem meu sono, nem meu sonho. Quanto vale esse sangue tudo que eu ponho? Mas quanto tempo falta pra chegar? Falta pra chegar, falta pra chegar. Perceber o óbvio, porque eu não quero mais me perguntar. Quem vai ser o próximo a cair? Quem vai ser o próximo a cair?